5975, complete procedimento MDB do sistema 0, chama a torre, N8, decimal 95. E 5975, copiou o controle? Oi, Salvador, Rio 5975, bom dia. Bom dia, Rio 5975, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Luna 649, após Serra Vida 367, voo Serra Vida 366. Descendo para 4000, país autorizado o procedimento da aeronave, reporte passando Serra Vida 366. Cedo 2229, salas 48, liberou, vier eco no 21, decimal 9. 219, salvador, levou 5975, todo autorizado, vento variável 032. Desculpe, pode confirmar, não viu? Afirmo, autorizado pouso, vento variável com 3 nós. Luna 963, bom dia, mantenha o ponto de espera. Luna 963, Alemã 5975, sala 51, libera direito no 219. Triângulo 963 de Polônia autorizada, variável 3 mais. Triângulo 963, decolada 531-1980. 1980, 960. Salvador 963, bom dia. Soma 963, bom dia, contato radar, sobre para o nível 360, após 2000 pais autorizados, direto letra. 360, após 2000 letra. Chame Centro Recife, 649, fator Serra Victor 366. Bona 649, complexo procedimento R9, chame a torre, 118, decimal 95. Completa, chama a torre 1895. Bona 649, obrigado. Salvador, bom dia, voo no 649, final. Bom dia, no 649, pouso autorizado, variável 39. Felipe, pouso 10, voo no 649. Alfa 49, sala 59, direita, 1219. Direita, 1219, obrigado. Azul 4958, bom dia, contato radar 75 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir direto ao mar e reporte para a descida. Voo na 963, chame Centro Recife, 125 do Sema 1, alterne 123 do Sema 8. 251, 238. caso 4958, confirme se não se está o procedimento MDB-ZU da pista 0 ou se irá solicitar o R9. Possível executar o R9-4958. Sim, se a ZU 4958 dá 300, eu vou ir direto se a revista 366. Azul 4958, desça para 2500 pés, azul chama 0 no 4, autorizado o procedimento às naves, reporte passando sem revista 366. IR 4014, Palmará 366. Desceu até 2500. uma milha pro 366 azul 4958. Tente azul 4958, complete o procedimento R9, chame a torre, 118 decimal 95. 895, boa. Controle com 109950 para 550, bom dia. Plano 092, bom dia, autorizado chegar da Mário, deixa para o nível 050. Mário 050, boa, 9090, após o passo de fome da coordenação do 366. Sente, o plano 092, quando mais próximo será autorizado para o procedimento R9. Plano 092. Francisco 4458. 219. 219, boa. Romeu, hotel Romeu, voo, prossiga. O quarto é fora do céu, ajuste na 0 no 4. Voo na 09 do céu está autorizado por Serra Vita 366, desça para 2500 pés. Ajuste mais 0 no 4, autorizado procedimento R9. Eu passo passando o Serra Vita 366. Obrigado, vou na Serra Vita 366, descendo para 2500 do mês 14. A Cruzará passando a CD8, obrigado. Já fora do solo, Sara. Gente, pro Whisky vai dando transferência. Pro Whisky vai coordenar o Romeu Golf. Não, aguardo transferência, mantém me escuta. Mas será que escuta, Golf? Bom dia, Torre Salvador, 5973, ponte 010, pronto. Bom dia, Rio, 5973, Linda Cola, vento 08, 0 grau, 0,6, 19. Linda Cola, 10, 5973. Para a próxima São Cristóvão, senhora, seria possível o cruzamento da 17 para poder fazer reportagem na paralela? A intenção é então cruzar a final da 10, é isso? Primitivo, senhora, desculpa. Autorizado o cruzamento da final da 10, me escuta aguardando transferência. A sua. dia, Gol no 649. Canal 73, Decola 227, 120, corrijo 1980. 190, obrigado. Tole, Salvador, bom dia, 5973, decolou Puca, cruzando 2000. Tole, 5973, bom dia, contato radar, suba para nível 330, saída Puca. 330 na saída Puca, 5973. Salvador, Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo. Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0-4. Vai manter condições visuais, o Hotel Romeu Golfo e o ajuste 1-0-4. Sente o Gomes 092, informou o helicóptero sua posição de 2.03 milhas, mantendo o triângulo de país. Não interfere na aproximação, completo procedimento terminal e chama a torre 118 do sinal 95. Gente do helicóptero, passando para 2.895, voo no 092, obrigado. Voo 1759. Voo na 092, continue em aproximação, aguardando autorização de voo, de pouso, para informação, tráfego da companhia ingressando para o Nicolás. Voo na 092. 5973, sendo centro Recife, 126 do sinal 85, ao término 125 do sinal 45. 2685, alternando 2545 por Rio 5973, bom dia. Bom dia. Geotec 59, decolado 33, chama em controle 1-1-1, acho do sinal 80. Controle 198, com 759, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 759, decolado, passou ali, 500, perna da El. Luna 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado tranquilita. Para 360, após 2000 pés, direto laser, gol 759. Obrigado. Para 92 solos 35, libera direito na 21 decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Torre, Salvador, passaria 2223. Mantém, passaredo. Ali, mantém, passaredo. Espera 2223, decolagem 3980 graus, 10 mais. Livre, decolagem, passarindo 2223. Papá, Passarei 2223, decolar 238, chama o controle 119-398. 1982-223. Salvador, passaredo 2223. 2223. Contato cadastro, banido 180 direto elétrico. 180 direto elétrico 2223. Informa que não cumpre o perfil da carta. Chefe submeter 180 direto elétrico. 180 direto elétrico 2223. Nulo 759, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 123 decimal 80. 251-2380, gol 759, obrigado, até amanhã. Boa noite, bom dia. Linda decola do 1-0, vento 090 graus com 7, né? Ele decola, menos 4. Trem de serra, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto. Bravo 49, decolar 243, chame controle 19, decimal 8, bom voo. Bravo 8, bom trabalho. Bom, 649, decolou, você escuta, bom dia. Bom, 649, bom dia, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, Leda, 649. Autorizado decolar dano 7, vento 090 graus com 9 nós. Serra decolar 245, chama controle 119 decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, de Papa Romeu, Victor Índia Serra. Papa Romeu, Victor Índia Serra, contato radar, suba nível 200, sai da mão. 200 na mão, Victor Índia Serra. Vamos ver o que a gente quer com o fim de ideia para eles.